história mais ou menos assim, ó. Era uma vez uma menina que passou a gostar de um rapaz. Ela o amava, mas depois virou, tanto faz. Passado tempo, essa menina o deixou. Errada, o menino dessa história sou eu, então te peço, volta, meu amor, para de mentir, dizendo que tem outro. Volta, meu amor, para de mentir, dizendo que tem outro. Volta, meu amor, para de mentir, dizendo que tem outro amor. Volta, meu amor, para de mentir, dizendo que tem outro. Meu coração te ama e você só me dá o troco. Eva R.A. Arroba Vaguerra 26.6 no Instagram. Portal do Arrocha. Era uma vez uma menina que passou a gostar de um rapaz. Ela o amava, mas depois virou, tanto faz. Passado pouco tempo, essa menina o deixou. Só que essa história está sendo contada errada. Dessa história sou eu, então te peço, volta, meu amor, para de mentir, dizendo que tem outro. Volta, meu amor, para de mentir, dizendo que tem outro. De novo. Volta, meu amor, para de mentir, dizendo que tem outro. Volta, meu amor, para de mentir, dizendo que tem outro. Oh, oh, oh. Meu coração te ama e você só dá o toco.